esse quarto é bem pequeno pra te suportar. Muito amor, muito veneno pra pouco lugar. O teu corpo é uma serpente a me provocar, e teu beijo aguardente a me embriagar. Essa boca muito louca pode me matar. Se isso é coisa do demônio, eu quero pecar. Fecha a luz, apaga a porta, vem me carinhar. Diz aí pra minha tia que eu fui viajar. Diz que fui pra Nova York ou pra Bagdá, e que isso não é hora de telefonar. Eu já sei que qualquer dia tudo vai dançar, mas a fonte da saudade nem o tempo vai secar. Fecha a luz, apaga a porta, vem me carinhar. Diz aí pra minha tia que eu fui viajar. Diz que fui pra Nova York ou pra Bagdá, e que isso não é hora de telefonar. Eu já sei que qualquer dia tudo vai dançar, mas a fonte da saudade nem o tempo vai secar.